revólver da pistola. Sente a Marizia, Marizia. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça Marizia, do revólver da pistola. Manda a fumaça Marizia, do cachimbo pra cachola. Acende, Marizia. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça.